janela, eu vejo a cara dela. Saudades do rolê, saudade da plateia. Notícias de comanda tudo. Notícias de comanda tudo. Depois desses muros que me separa, que me limita, que tirou minha conquista, modificou minha vida. Mas não desisto, por ela eu persisto. Se não por ela, eu acabava com isto. Quem abusa dela, traz luto pra favela. Quem aqui não está, nem sabe o que é ela. Pela janela, eu vejo a cara dela. Flor sem espinho, o dom divino. No meu caminho traçado, na falta dela desviado. Mas não está tudo acabado. Corre lado a lado comigo, meus aliados. Equilíbrio mútuo, não discuto. O passado que não quero aqui é meu escudo. Sinceridade, liga a irmandade. Antigravidade, sou uma prova de maldade. Som de pioneiro pra ficar ligeiro. Devidamente colocados os primeiros. Sei o que faço, eu vou no passo a passo. Por ela, ladrão, eu iria até o espaço. Reconquistá-la talvez, certa prova. Custe o que custar, agora é o que me importa. Outra cultura aqui dentro, aprendizado lento. Sem ela, chamado de detento. Inesperada comoção, cadê as puta, cadê a grana? Só ficou a lição, irmão. Eu pergunto a você, que não tem nada a ver. Eu só queria saber o que fazer pra me aproximar e nela resgatar, mandar um som pro pivete não colar, ha, pra não somar no sonho do LA. 15:33, vixe, nem pensar. Não queira ser um de nós em momento algum. Apenas mais um, apenas mais um. Daqui eu vejo tudo acontecer. Eu tô ligado de quem, pra quem, onde, quando e porquê. Sobrevivente periférico entre milhões. Apenas mais um igual a você. Daqui eu vejo tudo acontecer. Eu tô ligado de quem, pra quem, onde, quando e porquê. Sobrevivente periférico entre milhões. Apenas mais um igual a você. Pela janela eu vejo a cara dela. Sei que aqui ou lá não sou nada sem ela. Mas também sei que agora é minha vez. Quero falar, mostrar pra vocês que pra saber de paz é necessário conhecer a guerra da serpente. O remédio é o veneno dela. Quem derruba cai, fico mais capaz pra se manter pilantragem jamais. Lei de única via, me lembro desse dia. Por ela abandonado, então assim nascia a harmonia, a rima, a ideia. Talento descoberto na ausência dela. Pela janela eu vejo a cara dela. Não há rancor, eu sei que ela me espera. De braços abertos, no momento certo. Eu sei que lá fora o meu time está completo. Aqui um salve deixo confirmado. Pra quem se foi lá fora, pra quem se foi guardado. Pra quem chorou, com certeza o tempo passa. Pra quem tá aqui, ele se arrasta, então disfarça. Eleve o pensamento ao céu. Esqueça a treta, esqueça do banco de réu. O meu papel foi escrito por ela. Prospera quem espera e a rua considera. Favela, pense em mim de forma única. Nem sempre quem ensina é o exemplo da conduta. Mas aí, telepatia não há barreira. A grade não para, a arte verdadeira. A detenção não valoriza ninguém. Nesse sequestro, eu sou o refém. Não queira ser um de nós em momento nenhum. Apenas mais um, apenas mais um. Daqui eu vejo tudo acontecer. Eu tô ligado de quem, pra quem, onde, quando e porquê. Sobrevivente periférico entre milhões. Apenas mais um igual a você. Daqui eu vejo tudo acontecer. Eu tô ligado de quem, pra quem, onde, quando e porquê. Sobrevivente periférico entre milhões. Apenas mais um igual a você. Pela janela eu vejo a cara dela. Imagino onde estaria lado a lado com ela. Será que dê valor pro meu rolê? Será que isso representa algo pra você? Então por que ninguém percebe o que tem? E para pra pensar, só quando perde alguém. Tem muito mano certo no movimento errado. Agora eu sei que sem ela é embaçado. Mesmo que na favela, dê valor a ela. Não há dinheiro que pague o preço dela. Na madrugada, as putas de balada. Eu, meus parceiros, ela e a cromada. Tudo envolvido, mas nada definido. Entre a vida e a morte, só 9 milímetros. Ela não é a vida, ela não é a morte. Ela é o meu sonho, ela não é a sorte. Pela janela eu vejo a cara dela. Esperança do mundo, meu sonho, liberdade.